Fala galera, Jonathan Fernandes na área aqui, mais um teólogo de quinta. Eu havia falado que o teólogo de quinta ia dar uma pausa, né? Porque eu ia gravar com pessoas, gravar com convidados e tal. Mas eu tenho alguns conteúdos ainda que dá pro teólogo de quinta. Mesmo gravando o teólogo de quinta, assim, sem edição, é muito ruim pra mim, porque o teólogo de quinta tem uma característica, vocês sabem, vocês que já acompanham o teólogo de quinta já há muito tempo, sabem que tem um roteirozinho, né? Tem a vinheta de início, tem os interlúdios ali que eu coloco na edição, mas, cara, o teólogo de quinta vai continuar, porque dentro da casa, né, que dos conteúdos que eu produzo, o teólogo de quinta é o podcast mais prejudicado, foi o podcast mais prejudicado dentre os dois que eu faço, né, que é o Plataforma e o Teólogo de Quinta. Várias vezes eu tive que interromper as temporadas do Teólogo de Quinta no meio. Ano passado também aconteceu isso, então eu acho que eu não acho justo fazer isso com cargo-chefe, né, que o nome do meu podcast é Teólogo de Quinta, né, o nome que a gente carrega aqui é Teólogo de Quinta, então eu não acho justo a gente parar, mesmo que seja por esse motivo de força maior. Pra quem não sabe, eu vou repetir, vale repetir, estou sem notebook para fazer as edições, estou sem computador, estou sem material para fazer as edições dos programas. Então vocês viram aí, saiu aí o episódio novo nessa terça-feira com o Adriano Rosário e o Isaac, nós gravamos, né, um podcast que eu chamo de, um programa que eu chamei de bônus, né, bônus 1, vai sair o bônus 2 em breve aí com mais dois convidados, e é isso. E o que, que eu queria falar hoje, cara? Eu quero falar hoje de três experiências que eu tive com o futebol. As três vezes que eu chorei assistindo futebol, as três vezes que eu chorei por algum motivo que envolve futebol. Eu ia colocar esporte, mas eu acho que eu nunca chorei por outro esporte além do futebol. Já me emocionei bastante, claro. Já me emocionei com Fórmula 1, já me emocionei com basquete, já me emocionei com vôlei, já me emocionei com... não lembro outro esporte que eu me emocionei. Devo ter me emocionado com alguns dos outros esportes, mas chorar mesmo, de derramar lágrimas, assim, foram três vezes. E eu vou contar essa história aqui pra vocês. A Globo transmitiu, né, no último domingo, a final da Copa do Mundo 2002, Brasil e Alemanha. Eu confesso que eu também fiquei emocionado, eu já assisti aquele jogo quatro vezes, né? A primeira vez que eu assisti foi no dia do jogo, 2002, mas eu era muito novinho, eu tinha 6 anos de idade, e depois assisti pela internet mais três vezes, mais duas vezes, né? Com narração gringa, né? Ainda não tinha assistido com a narração do Galvão, e agora assisti com a narração do Galvão e foi muito emocionante, assim, pra mim. Então vamos lá, as três vezes que eu chorei, eu vou colocar aqui por ordem cronológica, né? Por ordem que aconteceram as coisas. A primeira vez que eu me lembro de ter chorado assistindo futebol foi na Copa do Mundo de 2006. Eu tinha 10 anos de idade, era uma criança, né? Mas já jogava muita bola com os meninos da rua, com os meninos do bairro. E aquela Copa de 2006, cara, que foi a Copa que veio depois da 2002, né? O Brasil tinha sido penta em 2002, então todas as expectativas estavam sendo colocadas na Copa de 2006. Lembro da professora ter liberado a gente mais cedo para assistir a abertura da Copa, que, se eu não me engano, foi Alemanha e Croácia, eu acho. Não, Croácia estava no grupo do Brasil, eu acredito. Foi Alemanha e Costa, eu não lembro, mano. Foi Alemanha e algum time assim, com C, eu acredito. E de ter ido para casa, minha escola, a escola que eu estudava ficava próximo de onde eu morava, e nós nos reunimos. Era o tempo que as famílias se reuniam ainda para assistir o jogo da seleção brasileira, e a gente se reuniu para assistir na casa da minha avó, e tá toda a família lá, assim, reunida e tal, para assistir o jogo. E a gente assistiu, eu acho que todos os jogos lá, mano, ou boa parte deles foi lá. E no jogo do Brasil e França, né, quartas de final, foi quartas de final, que o Brasil perdeu pra França de 1-0, aquele gol do Henry, que até hoje não sai da minha cabeça, né, aquela falta, levantamento de bola pra área, e cara, E aí depois foi o Brasil, foi pra cima, o Brasil foi pra cima tentando todo jeito fazer o gol. E aí o desespero do Galvão, o desespero da gente e o tempo acabando. E eu lembro do pessoal já saindo da varanda, a gente tava saindo na varanda. E o pessoal já saindo da varanda e eu muito, deu muita força, sabe? Eu assim, sem saber o que tava acontecendo e aí o Brasil perdeu, tá? E aí, cara, eu vou te contar, talvez você não seja o tipo de pessoa que gosta de futebol como eu gosto, e claro, eu respeito, ninguém é obrigado a gostar de futebol como eu gosto, né, que nem os meus amigos gostam, mas assim, é um sentimento que não dá pra explicar, é um sentimento ruim, muito grande, assim, de você ver o seu país sendo eliminado. Então é um sentimento muito, muito ruim, assim, de a gente absorver a sua seleção perdendo. Então, tipo, a gente tava acostumado a ver a seleção jogar e tava muito bonito ver a seleção jogar, e aí do nada o time perde, sabe? E aí eu lembro claramente, então essa imagem até hoje fixada na minha cabeça de como aconteceu. A vontade de chorar veio à tona, mas eu meio que tava me segurando ali porque eu não entendia porque que eu tava querendo chorar. E aí quando eu olho para um lado, tá o meu primo chorando. Quando eu olho para o outro, tá o Marcelo, né, que é meu amigo de infância, chorando também. Tá o meu tio chorando pra caramba, chorando horrores, porque ele foi um dos caras que tava sempre reunindo a família para assistir, tava comprando coisas pra gente, comprando refrigerante, enfim, tava reunindo, tava na parte organizacional ali das coisas, né? E aí, mano, eu só lembro de ter deitado no sofá, colocado a mão na cara e começado a chorar copiosamente, né? Começando a chorar, assim. E aí os mais adultos, claro, né, que já estavam acostumados com isso, né, falaram, besteira, chorando pro futebol. Minha mãe tava, se não me engano, minha mãe tava grávida do meu irmão, do Rafael, falando pra eu não chorar, sei o que, todo mundo falando pra eu não chorar, mas não adiantava. Quanto mais pediam pra eu não chorar, mais eu chorava, porque foi triste demais ver a seleção perder, a seleção sendo eliminada. Depois me abracei com o Marcelo, a gente chorou junto também. E, cara, 2006 foi a primeira vez assim, que eu chorei por futebol. Foi muito ruim. A segunda vez que eu chorei por futebol, eu não vou lembrar agora exatamente o ano que foi que aconteceu isso, até porque a minha lembrança já começa a ser menos. Mas ainda em 2006, né, o São Paulo, o time que eu torço, pegou ali uma sequência de títulos brasileiros muito grandes, né? 2006, 2007, 2008. Acredito eu que foi em 2007 ou em 2008 que isso aconteceu, porque foi a vez que o São Paulo foi campeão mais uma vez. Eu acho que foi em 2008 que isso aconteceu. O São Paulo foi campeão, né? Foi o Hexa Tri, né? O Tri Hexa, né? Que foi campeão brasileiro. E eu lembro do... E foi um dos últimos títulos brasileiros do São Paulo. E passando na Rede Globo, né, tocando o hino de São Paulo na Globo, eu tava acompanhando muito o título São Paulo, e eu falei, caramba, esse é o time que eu torço mesmo. Foi a primeira vez que eu senti orgulho, assim, sabe, e entendi o que é torcer pra um time. Então, desde esse dia que eu chorei, esse dia, dessa vez foi um choro bom, né, foi um choro de alegria, eu chorei, por causa do meu time mesmo. E é engraçado, contando agora, que as três vezes que eu chorei por futebol foram por sentimentos diferentes, né? Em 2006 eu chorei de tristeza por ver a seleção perder uma Copa. Em 2008 eu chorei de alegria por ver meu time sendo campeão. E a última vez que eu chorei não foi um choro, assim, choro de derramar lágrimas, mas saiu algumas gotas de lágrima, claro. Foi na Copa de 2018, Brasil e Costa Rica. O jogo foi passou de manhã, que é em Rio Branco, né, onde eu moro. E o Brasil não estava jogando bem, o Brasil sofreu para ganhar a Costa Rica, inclusive. E eu estava com os meus amigos, estava com o Jussan, a mulher dele, a minha família. E todo mundo sabia que eu era muito fã do Neymar, né? Então tava todo mundo me zoando. Então, cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Então, tipo, foi o jogo todinho eu aguentando o pessoal falando do mal do Neymar pra mim, dizendo que o Neymar só caía e tal. E aí o Neymar faz um gol. Nos minutos finais ali, gol que classifica o Brasil, que dá a vitória pro Brasil, né? E aí eu comecei a lagrimar, e aí os meus amigos começaram a me zoar, o Jussan, né, que meu amigo começou a me zoar, minha mãe e tal, começaram a me zoar, e eu lagrimei, assim, né, não chorei, assim, mas lagrimei, olhei, caramba, esse cara é foda, esse cara é o cara que eu me inspiro. Então, esse já foi um choro de desabafo, né, um choro de, ó, vocês me zoaram, mas agora tiveram que ver o cara que eu tô, os caras que eu gosto tanto fazer o gol pra seleção. Então, sinceramente, foi essas três vezes. Cara, futebol é minha paixão, amo muito futebol. Tá sendo difícil pra mim ficar sem futebol esse período, né? Campeonato tudo parado, Paulista, Libertadores, Brasileiro, que é pra começar em maio agora, vamos ver o que, que vai acontecer. Então, futebol realmente é algo inexplicável, é algo que não dá pra entender como que é uma paixão tão grande, né? Tão apaixonante assim. Então é isso, galera, eu não vou prometer ter segunda-feira porque tá muito corrido aqui pra mim, ter que produzir textos, né, conteúdo de textos, então eu não vou prometer, tá, textos na segunda-feira, mas podcast na terça-feira, podcast na quinta, teólogo de quinta na quinta, e um podcast extra no sábado também, beleza? Então, todos, é só você assinar o nosso feed aí, seja no Spotify, seja no Deezer, seja em qualquer agregador de podcast por aí, que você vai estar ciente da nossa programação, beleza? Jonathan, perceba que o Instagram não tá parado. Gente, o Instagram tá parado porque eu estou passando por problemas no meu Instagram. Inclusive, eu cancelei uma live que eu ia fazer com o Adriano Rosário no podcast dele, no Instagram dele, perdão, e por conta disso. Então, só tô movimentando o Twitter, né, Facebook, né, quando eu publico alguma coisa lá, e só. Então, as redes sociais que estão rolando agora é só Facebook e Twitter, tá? Então, para quem acompanha o nosso podcast, são essas redes sociais aí. Quer mandar sugestão de tema, sugestão de convidados, manda pra gente aí, fernandesjonathan31@gmail.com. E no mais é isso. Muito obrigado por você ouvir até aqui. Compartilhe aí com seus amigos que você acha que precisa ouvir isso aqui. E até mais.